O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública pedindo que o município de Itaiobeira cesse, em 180 dias, o preenchimento irregular de cargos da Prefeitura. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público ajuizou a ação porque, segundo o inquérito civil instaurado com base em denúncias recebidas pela ouvidoria do Ministério Público, a Prefeitura vem contratando servidores sem o devido processo legal. A regra é a prévia seleção por concurso público, sendo as demais formas de provimento extremamente excepcionais. Entre outras irregularidades, o município vem contratando por meio de processo seletivo simplificado para vários cargos na área de saúde. Além disso, para os cargos de agente de controle de zoonoses e agentes comunitários de saúde contemplados nos processos seletivos, a legislação determina o processo seletivo público e não o processo seletivo para contratação temporária como foi feito. O Ministério Público questiona também as contratações temporárias feitas sem justificativa legal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Théo Felipe.